Então, a 3205, aguarde a terceira pacote. MS-305 desce para 2 mil pés, ajusta no 014, informe em final LSX-ray, pista no 0. Ok, está autorizado para o seguimento, então no 0, desce a 2 mil pés, o Amaral está fechado, hoje na linha 305. Marinha 7085, farol do solo 32, comprou do farol de Itapuã, aguardando transferência de controle. 85. 18, decimal 95, QNH 1904. E aí, estelar 295, 1806. Voo 1806, autorizado até o ponto de espera. Ao ponto de espera, voo 1806. Pushback, acionamento, voo 1754 no 58. Sou 954, autorizado para o pushback acionamento, reporte ponto de ataque. Foi reportado, obrigado. Ou no 394, pronto para copo. 94, 394. Ou no 394, autorizado Galeão, via UPZUL 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda Bridge. Pista 10, primeira curva à direita. Acione o código 5041, frequência do controle 120 decimal. Autorizado 360, conforme rota estando o apitoloro 0 com boi. Conforme é o lenda que demandando 0 curva direita, acionando 5041 em controle 120.8, voo 394. Voo no 394, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 05. Quando pode chamar a meta, portão 05, voo 239. Voo na 924, aguarde copa até terceiro. Sete, mantenha 500 pés de raio de voo visual na escuta do controle. Informe através de fora da barra. Tomará fora da barra. O no 600 autorizado Natal via UPZUL 1-0. Nível 370. Saída PUCA, transição Zipar. Pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Acione o código 5040, frequência do controle 120 decimal 8. Natal 370, viata do Lunés, Puca de Março, Puca Cega, Circuito 0405, quando o controle 201, voo 1-0-0. Voo no 600, cotejamento correto, reporte ponto para puxa acionamento, portão 09. Juliette Bravo Delta, curva esquerda, proa 2, 2, 5, limite é o QD Mike 101 no decímetro. 2, 2, 5, QD Mike 101, Juliette Bravo Delta. Pista 1-0, primeira curva à direita. Acione o código 5042, frequência do controle 120 decimal. Autorizado Guarulhos. Aper Zulu, Puto Pinga, até Bravo, Céu Zulu. Autorizado Direito Capitante, saída da Elvira. Puto Céu 1-0, controle 120, decimal 8. Então, 3205, autorizado da Elvira Bridge, pista via Aper Zulu, 1-6 até Bravo, até Zulu, após conforme rota do plano de voo. Estabilizado, INS, Ocean linha 305. Ciente, passa a duna completa final, chame agora a torre na frequência 118.95. 118-9563-15 Oxané, grato, bom trabalho. Olá. Cortejamento correto, reporte para o topo de estacionamento, portão 11. São Marcos, mantendo no máximo 500 pés de altitude. Está autorizado São Marcos com 500 pés, como é? Não para sua aproximação. Ciente do tráfego, linha 315, tá? Eu aguardo a liberação de voo. Gente, pátio, gente, quando espera 132, ou 754. Passareiro, pode ir em licença? Bom, 906, decolar 237, chame controle 120, décima 8. 208, 806. Voo na 924, pronto, pacote. Voo na 924, autorizado Maceió, Upper Whisky 58, nível 350, saída PUC, a transição Caju, pista 1-0, primeira curva à esquerda. Acione código 5037, frequência do controle 120, decimal. Coluna 924, ciente do transponder 5037, confirma? Coluna 924, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 10. Falou, já está em para puxa, né? Portão 2. 32, nomeia, mantenha a posição e aguarde. Devido à aeronave, taxiando até o ponto de espera. Tá, 3-2-9 negativo. Mantenha a posição devido à aeronave Passaredo, iniciando push na remota 1-4. Timbra mantendo no máximo 500 pés. 500, bravo Delta. Completo final, chame Torre Salvador na frequência 118.95. Bravo Delta. Salvador, comandando Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, ajuste altímetro no 0-1-4, reporte baixada travada, agora na pista lista. Baixada travada, aguardando Juliette, Bravo Delta. Irá sobrevoar. Sala 6315, sala 40, livre à direita, chame solo 1-2-1-9. Está entrando agora à direita, 219, boa. Torre, pode ficar pronto, bom, 754. Gol 954, não tem ponto esperado 1-0. Vai bater, 3-4. Salvador, boa tarde, sou o Sané 6315, está livrando, você escuta. O Sané 6315, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso da Juliette. Autorizado táxi Alfa, vai informar antes da Juliette. Para o táxi 2230, temos 62 a bordo, autonomia de 3,29, alternando com pista. Correção, Fernando Salvador. Passaria 2230, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, na frequência 118.95, QNH 10014. E táxi via Índia, quando vai 1895, 1014, 2230. 3805 no 11 para puxa acionamento. 3206, fica condicionado após a passagem da TR da passarela da retaguarda e inicia o push no 02. Poxa, né? 6305 vai prosseguir via Alfa, manter posição antes da Juliette. Alfa, 3805, autorizado push, chama quando pronto para o táxi. 3805 para o push, autorizado, chamada para o táxi. Salvador, 3283, autorização, Aracaju, nível de voo 190. Salvador, 3283, aguarde cópia, confirme se a gente tiver informação certa. Negativo, só um minuto. Chané 6305, autorizada a mesa Juliette, portão 06. Meia, Juliette, 06, Chané 305, grato, uma boa tarde, meu trabalho. Confirma a matrícula para o sol. Trivisigo 595, ação de educação, chegada a Mari, desce o Matheus 050, ajusta no 014. Sente, quando no ponto der o descida, desce o 50, informe iniciando descida. Já está iniciando os... no momento. Gol 1754, autorizada a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 159. Ali decola, cabeceiro no 0, gol 1754. Passaio 2230, fica atento ao Boeing da Gol. Após o mesmo encerrar a rolagem, autorizada a linha manter cabeceiro 10. Pode voar, 0. Sente, desse mantém o nível 050 na chegada Bonf. Ajuste de altímetro 10014. Bianca autorizada, número 3, gol no 394. O Juliette Bravo Delta, fica atento à aeronave da Gol que vai iniciar o push no 5, ok? Tá certo, Juliette Bravo Delta. Portanto, 3283 para a cota, paciente da Terra. Da 3283, autorizado para Aracaju, 190 é o nível. Decola da 10, sai da Pucajama direto. Após decolagem, curva à esquerda. 5053 é o código transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Aracaju 190, decola da Mestre, curva à esquerda, Pucajama direto, 1208, controle, 5053, transponder, 3223. Correto, chama quando pronto para o push, confirma o gate, por gentileza. No 3. Obrigada. Salvador 35489, pronto, cópia. Tripo 5489 para a Vitória da Conquista, prepara a por Vitória da Conquista, aguardando para a cópia. Na escuta para a cópia, por aqui. Falou da 3206. Prossiga. Uma informação, vai dar a partida do motor com o número 2, vai precisar dar um pouquinho de potência quando parar na posição. Estou ciente. Vai estacionamento, gol 1600 no quadro. Gol 9600 é o número 2 nesse setor, tem aeronave da companhia no DAIS, também já solicitou o push. Está aguardando a passagem das mesmas. Mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Previsão de 5 minutos. Salvador 8305, pronto para o táxi, 151 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alternando Galeão. 151 no 3 horas e 45, Galeão. Vai prosseguir até o través do gate meia dúzia, aguardando como número 2 para o ponto de espera. O altímetro marca 1014 no momento. Ok, aí, ligado ao através 612, aguardando o número 2, 2014. Vamos final, LS X-Ray. 2000, péssimo, 2014, vamos tomar na final do LS X-Ray, 6141. Estado da colagem, pista 10, vento 090 graus, 169. 3589, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3589. Autoridade Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, saída Arba, após direto Vitória da Conquista, após decolagem, curva à direita. 5060 é o transponder, no 20.8 é a frequência do controle. Subiu para 200, para a Conquista, Árvore, após Árvore, direto Conquista, curva à direita, 5060, 120.8. Cotejamento correto, no pátio 3, cima quando pronto para o push. Reportará. Identificação, desse mantém o nível 060 na chegada à mar, ajuste de altímetro no 0114. Controle 1020-8. 1208, bom dia. Salvador, boa tarde, passa aí, 2230. Firme. Passaria 2230, decolado, muito boa tarde. 2230, contato radar, sub, mantém o nível 180, saída Arbor. 180 na Arbor, 2230. 13h50, João Pessoa, Índia, no ponto de espera 118,5, correção, 118,95, altímetro marca 1014, está 3216. Quem é pés, não irá interferir na sua aproximação. Gente, 6141. Vai seguir a aeronave da companhia via Pátio, Índia e Alfa. E quando no ponto de espera, como número 2, vai chamar a torre em 118,95. O altímetro permanece 1014. Ok, vai seguir o caminho da companhia, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1295. Torre igual, solo voo 394, pronto para o táxi, 177 a bordo, 3027 Campinas. O 394, visual com a aeronave da TAN, através do 6. Visual. Vai ceder passagem a mesma e vai seguir a retaguarda como número 3 no ponto de espera, via Índia e Alfa. E quando lá, a torre 118,95, a altímetro marca 1014. Índia, Alfa, após o TAN, 1895, voo 3914. Localizador, o Xenome 1141. Xenome 1141, passa a duna, completo final, chame Torre, 118.95. 118.95, 6141. 333 para Congonhas, está autorizado nível 360, copia? Copia. Autorizado Congonhas, nível 360, da cola da 10, saída da Euleda Bridge, onde intercepta Pesolu no meia, para Hotel Zulu 13. Após decolagem, curva à direita. 5062 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. 360, 10, da Euleda Bridge, estamos no Romeia, BHZ, 13, 5062, 1201. No 20.8 é a frequência do controle. Confirme o gate que se encontra, por favor. 208, nosso gate é o 4. Chama com totalmente pronto para o push, gol. Voo no 600, vai ficar condicionado. Assim que a aeronave da companhia passar a retaguarda, está autorizado o início do push no 9. Alternativa, desde que a ponta passar a aeronave na retaguarda, no 600. Passou o estado, baixado, travado, 6141. 6141, vai tirar a aproximação, aguardando pista livre. Patrono. Passando November Mike, ingressando corredor Interlagos na proa da rotatória. Sente, informe a rotatória. Tomara na rotatória no Papa Tango November Mike. Contorna o pátio via Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1014. Índia Alfa 295, 1924. Só 3283, puxa o pé de fundamento no 03. Tá Então, 3283, eu mantenho a posição e vai aguardar aproximadamente 5 minutos para início do push. A aeronave do da Gol, no 9, já foi autorizada a push. Primativo, então aguarda a nova instrução. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. O TAP-3205, pronto, ponto de espera. TAM 3205, visual com tráfego na final no 0. Afirmativo. Gente, após o pouso do Airbus da Avianca, Lima tem cabeceiro no 0. Gente, após o pouso da Avianca, Lima tem um 0. O CNM 141, autorizado o pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 15 nós. Autorizado o pouso, CNM 141. TAM 3216, decolada 52, sendo controle 120, decimal 8. 308, boa. Boa tarde, eu tenho 3216, na Momo. TAM 3216. Não tenho contato radar com sua aeronave. Efetou decolagem da pista no 0? Afirmativo, agora passo 1500. Prossiga como autorizado pela Torre Salvador e aguarde contato radar. Ah, eu selecionei agora o equipamento 1, quem sabe o senhor recebe aí. Perfeita. Para acionamento de táxi, chama a torre em 118.95. Altímetro marca agora 1014. Pessoas a bordo, por gentileza, Mike Eco Delta. POB, 118.95 a frequência da torre. Mantenho 370. Sabe, mantém 370, só 3216. Vou trocar por 2, se perder, só me avisa, por favor. Afirmativo, agora está passando 2100, confere? Confere, 2300 no momento. Salvador, 35626, no ponto de descida, na porra de bom. 35626, desse, mantém 070. Alguma restrição de velocidade, senhor, para a equação? A seu critério. É, obrigado. Estou autorizado até pelo 240. Afirmativo, estou autorizado. Triple 5595. Prossiga. Firma nível que passa. Cruzando 7500. 7500. Passaria 2230, nível que passa. Cruzando 7200, senhor. 075. Ciente. Triple 5595, curva esquerda na proa 040 para interceptar o localizador. Curva esquerda, proa 040 para interceptar o localizador. Zero, pronto. Gol no 394, mantém ponto de espera do 0. Mantém, 394. Mas o Lugolfo, assinado 0155. Confirme? Gol na 6000, taxi, tá ponte espera da pista no 0, via pátio índia, ponte espera da minha torre, 18.95, estado no 04. Pátio índia, 18.95, lá 1014, agora o gol, 1.6.0. Xenem 1.41, siga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1.41. Meu pé autorizado voando Duna para interceptar o localizador. Triple 5595, som estabilizado. 2000 pés voando Duna, reportará estabilizado 5595. Lima Cruzulu, Lima Cruzulu, desse vai ter 3000 pés, ajuste no 0 no 4. Alfa Tango Tango, desse mantenha 4000 pés. Decolada 56, chame controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. 005. 439, prosseguir como número 2, via pátio. Índia, no ponte para chame torre. 198, decimal 95. Ajustado no 0, no 4. 514, como número 2, seguindo o gol 352-5489. 6141, antes da Juliette. Xenem 6141, mantém a posição, aguarde. Até. ATR da Trip é 1 milha de duna. Você vai ver condições de incrementar a velocidade para ser número 1 para pouso? Afirmativa, incrementando velocidade para número 1 como pouso, após para 3 milhas, Mike. 5595, completo final, chame turre 118.95. Completando 118.95. Gol no 754. Prossiga. Chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Obrigado. Azul 41116. Escuta. Confirma o nível que passa. 70 para o 60, está prosseguindo a descida. Afirmativo, desse mantenha 2 mil pés, ajusta no 014. Informe final LSFP. Azul 416. São 01. Após o ATR, direto Juliette, portão 016141. Olha, 3805 da TAM, pode continuar a curva direita na proa de Dael? Autorizado. Dael. Bank Mike, autorizado pouso, pistão na 7, vento 100 graus, 132. Autorizado pouso no 7, 9, Bank Mike. Bravo Delta, autorizado inicialmente até a saída do pátio 3. Aguarde, sub e mantém no 60 inicialmente, aguarde autorização final. Agora. Já que serra, serra, prossiga. Serra, serra, mantenha 500 pés, regra de voo visual, ajusta no 014, informe rotatória. Trip 5626 vai cruzar o 80 para o 70. Trip 5626 desse, mantém o 050, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 225. Esquerda 225, descendo para o 50, 5626. Alfa Tango Tango, velocidade indicada. 595, baixar travado, pouso autorizado. Gol no 394, decolada 59, sem controle, 120, décima 8. 308, 394. 9 bem aqui, Mike, sala 59, confirma, pátio 4. Sim, autorizado o backtrack, eu estacionar pátio 4, frequencialize. Autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. Marinha 7085. Firme setor que sobrevoa. Na escuta do controle. Torgo 1394. Confirme. Gol 1394. Certo, gol 1394, contato radar, sub mantendo 360, saída da EL. Ok, nível 360, saída da EL. Lima Kilo Zulu, informa quando visual para modificação das regras. Sente, plano modificado aos 1701, desça para 1.500 pés, ajuste altímetro 1014, informe rotatória. Qual a transferência? Trip 5626, redução para 180 nós. Desça e mantenha 4.000 pés. Trip 5626. 4.000 pés, reduzindo para 180, 5626. Passarelo 2230, chama centro Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, boa. Azul 4116, está a 3 mil marcador externo, o tráfego que eu informei está a 1 milha, 500 pés, marcador externo. Prossiga para aproximação, pistão no zero, e chame torre, 118.95.